0-1-4, vovô. Altera 2223, em coordenação de Kipchoge após o início do táxi. Alô, Salvador, na escuta do TAM, Mike, Yankee, Quebec. Afirmo, Mike, Yankee, Quebec, prossiga. Bom dia, o Mike, Yankee, Quebec, solicitando autorização de reboque da posição pátio 3, número 3, para a posição pátio principal, Finger de número 2. Gente, aguarde o TAM, Mike, India, Yankee, Quebec, para início do reboque. A gente vai manter a posição. Gente, não aguarde. Charlie Bravo, prosseguiu. Tereza, confirme o pai da pista que colo. Ok, agora cópia. Aracaju. Gente, direita via Índia no ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste na 0-1-4, vovô. Índia, direita Índia, ponto de espera da 1-0-18-95, 649, boa. Chame 1-2-1-9. Não, 7 coisas. É importante ter direito, 1-7-5-5, bom dia. Compreendeu o portão 2 aí? É importante ter direito, 1-7-5-5. Rádio 2 Juliette. 1-0-6-4-9 da Gol. Tereza, taxa até ponto de espera da pista 1-0, via pátio, India Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste no 0-1-5. Confirma por gentileza, somente a autonomia, 6 horas? Passaria do 2-2-3, escuta. Passagem ao Boeing, ok? Da passagem ao Boeing vai parquear no 3, após prosseguir com o ponto de espera. 7-2-2-3. 1-7-5-5, Juliette, portão 3. Juliette, por 3, 1-7-5. Papa Romeu, Victor Charlie Bravo, na escuta, cópia. Cruzado, Serra Bravo, Juliette Delta, nível de voo 1-0-0, nível. Rota conforme do plano apresentado, decolada 10. Curva à direita no perfil coral. Antena transponda 5131 e o controle 1-29-45. Matango Bravo Kiluisk, reporte na terceira milha. Voo 1649, decolado 240, controle 1-29-45. Por fim, que a gente lança a posição no pátio 3. Ok, depois do TAM? Ok, Confirmo, livre acionamento é quando aprendi a tratar. Só um minuto, a aeronave chamou. A série do 2223, autorizado a linha e decolar pistola 0, vento 150 graus, 07 nós. Black Echo Juliette, prossiga para o solo. Ok, só um minuto para copiar a informação em curso agora é o hotel. E agora para o início do táxi. Eu tenho um tráfego no pátio 3 e iniciou o push. Após o mesmo ser autorizado, pois por enquanto mantém a posição. Victor Charlie Bravo. Juliette, transporta. Autorizado Freire de Santana, nível de voo 045, decola da 17, curva esquerda, após a decolagem, corredor forte. Acelerando para responder 0260 e o controle, 1,9,4. Controle 1,29,45. 2945, passou 2223. Falou Salvador Azul 4234 na ponte 8 para pushback acionamento. 4234, vai dar nessa equipe de sala, porta para início do táxi. Obrigado por funcionamento, 4234. Check Delta, autorizado táxi, reporte na ótica, ajuste 1015. Recife 33, eu posso confirmar a autonomia? Deixa eu atualizar o táxi até a ponte de espera da pista na 0. Via Patin, via Alfa no ponto de espera torre 1,98,95, ajuste na 0 no 5. Low low. Por gentileza, por favor. Ativa do controle, no momento. 1,29,45. 1,29,45, o meu. Guarda o passaredo. Corrigindo a passarela, retaguarda do trip, até ponto de estar, quando lá, torre 3, sai 1,9,95, ajuste na 0, na 5, o voo. Então, graças a aquilo... Alfa e reporta na Delta. Gente, vamos informar em Faero. Solo Salvador na escuta do Mike Yankee Quebec. Afirmo, pode dar início ao reboque e reporta para ingresso na parte principal. Ciente, será feito, grato. A linha 9819 na escuta? Afirmo, 9819. Confirme por gentileza o estimado para iniciar o puxa. Puxa na minha 225, cheque trem, livre pouso na 10, vento 140 graus, 07 nós. Comando ali travado, pouso autorizado no 0, chinelo 625. Jack Luiz, que do solo agora aos 4:30, mantém a posição e aguarde para o ingresso do taxi Oscar. 9:05, só ajuste na 095, bom voo. 0:01. Jack Luiz, que fica atento ao ingresso do Mike F. Delta após ingresso para os 4:04 via taxi Oscar. Charlie Bravo, mandei a posição do taxi Delta. Prossiga na escuta. Gente, treinamento é critério. Confirma por gentileza. Desconsidera. Mike Echo Delta, sendo a possível estereo de turbulência do Fokker 100 da Ocean, né? Tem livre decolagem, cabeceira 17, vento 130 graus, 89. 5384 ali, mantém. É, aqui, Luiz, que... Transição muito ruim, por favor, repita, por gentileza. Direcionar, Papa Mike, chama pra tarde. O Chané 6225, falou 48, direito no 19. Direito 19, 6225. Livre da colagem, cabeceira 10, 130 graus, 89. Bom dia, Alfa, repórter, estabilidade, Xuxa, minha beleza. Sim, Jesus, mantém quanto espera. Só passear, prossiga na escuta. É o número 2 da Copa Guarda. Mas é que dá fora de solo, 5-0, chega agora o controle 12945. Roberto 945, mais é que dá. Decolado 5-0, chame controle 12945. Manda 2-9-4-5-5-3-8-4. Tower marking 239 with your ILS-10. American Line 239, continue approach. Stand by, please, to land. KNH 1015. Continue. Airline 239, clear Tunnel Runway 10, wind 130 degrees, 8 knots. Airline American 239. E 89 agora, Provost. Estão pro táxi? Então, Papa Mike, tem intenção de decolar a partir da 35 e faz o vento no 30 graus 8 nós. Ou 30 graus com 08 nós. Corrigindo, confirma por gentileza o local de sobrevoo. Ok, confirma o radial ideal. Ok, gente, agora copia. Oi, guardião 06. Guardião 06, a intenção é pousar direto no Parque do Graé? Afirmativo, visão colorado da ILS, se possível, segue a retaguarda. Afirmativo, seguindo a retaguarda do tráfego, autorizado pouso direto no Parque do Graé, guardião 06, informe solo controlado, vento no 30 graus, 7 nós. Grato, galera, falando solo. Você é Alfa, confirma por gentileza as altitudes? Ok, sim. Então tá autorizado Serra, Juliette, X-Ray, Charlie, nível de voo, corrigindo, 2.500 pés, restrito ao meu pés, aguardando a sessão do controle, da cola da 17, curva direita, ingressa, corredor AXE. Adiciona no transponder 5195, controle, 129, decimal 45. Vitor Charlie Bravo ali, mantém a partida Delta. American 239, on the ground, at 5-3. Leave next to us, just come back to ground, 121, decimal 9, no? That's end of 9, American 239. Saneamento táxi de colagem, torre 18, décimo 95, ajuste na 095, bom voo. Tango Serra Alfa. Eco Passé é o próximo para a Copa Guarda. Alvo, informa o vento, 130 graus com 08 nós, livre decolagem, cabeceira 10. Azul 4234 ali, mantém. Uniforme, então, Serra Alfa, livre acionação pro DAX. Zero táxi, até DAX tem faixa no papá para ingresso. Papá, papá, eco, papá, Serra, na escuta, cota. Guardião 06, solo controlado agora, 5-5, livre sequência, bom dia. Compre o perfil da EL após direto em rota. Acionando o transponder 5120, controle 129, decimal 45. Vitor Charlie Bravo, decolado agora 55, chame controle 12945, bom voo. 2945, obrigado, até a próxima. Livre acionamento para início do táxi, se meter no 8.95, ajuste na 0.95. Pega o capacete. Morning, Salvador Ground, American 239. American 239, report, road short, taxi Juliet. Hold short, Juliet, American 239. Prossiga com as informações, Rio 989. Tente. Está autorizado observando o parqueamento do Airbus até o ponto de espera via pátio. Indy Alpha, no ponto de espera torre, na noite de 95, destino 0, 95, bom voo. Eco Papa Serra, autorizado táxi, reporte na lógica, ajuste no 0 no 5. Central Square Night, clear Juliet, gate 1, 11. Okay, Juliet, gate 11, American 239. Azul 4234 decolado aos 58, controle 129.45. 2945, bom dia. Alô Salvador, Mike Yankee, Quebec, informando o término de airbox na posição Finger de número 2. Ok, excelente, bom dia. Grátis, bom dia. Sena Champanax. Papa Mike, pronto. Sim. Rio 9811, autorizado decolar, pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Aguarde, papá, mais. Transfere 1 na noite décima 95. Ok, chame a torre 1 na noite décima 95. Está modulando na frequência do solo. Rio 981, decolada 01, controle 129, decimal 45. 2945, por favor. Papai-Serra, prossiga. Não tem a ótica. Juliette, Orisa Táxi, reporte na Papá. Ajuste no 0 no 5. Papai 1 de Papai Mike, autorizado de decolar. Da 35, vento 160 graus, 069. Afirmativo, Mike, é vigilante, agora o táxi. Salvador, bom dia, Azul 4299 no ILS, estabilizado. Azul 4299, livre pouso na 110, cheque trem, vento 170 graus, 079. Livre pouso, baixou e checou, Azul 4299. Fora solo, Papai de Papai. Papai 1 de Papai Mike, decolado 04, controle 129, decimal 45. 129, decimal 45, de Papai. Uniforme Tanque Serra Alfa, autorizado alinhar e manter pistão na sede. Papa Uniforme Tango Serra Alfa, atente a turbulência, as três turbulências do Embraer, autorizado decolar, pistão na 7, vento 170, grau 07 nós. Segue Juliette, mantém um ponto de espera. Azul 4299 no solo 07 direita 121 decimal 9. Para direita e 4299. Afirma autorizado alinhar e manter cabeceira 17. Azul 4299, Alfa, Juliette, pro Portal 9. Alfa, Juliette, pro Portal 9, 4299. Ao 08, me confirme por gentileza, sua localidade é fora da terminal ou dentro da terminal? Essa localidade está fora da terminal, está distante daqui 230 milhas aproximadamente. Tá ok, então vai acionar o código 5115, tá ok? Tá acionado, 5115, Tango Alfa. Afirmativo, chama agora o controle, 12945, bom voo. 12945, grato. Capacete Serra, aguarde. Papá Eco, Papá Serra, autorizado a decolar, pistão 17, vento 170, grau 069. Chego Juliette, autorizado, ingresso, reporte alerta, pronto, cabeceira 35. Bom dia, Recife, 87. Autorizado Recife, nível 3, 70, prossegue na Peruísque 58, decola da 1-0. Curva esquerda após a decolagem, cumpre perfil Pucajama após Aracaju. Acendo no transponder 5147, controle 129, decimal 45. Então ficou aí autorizado, 3-0 para Recife na Peru 858, segunda, 1-0 com a na esquerda na Pucujão Aracaju, 5147, 129, 45. Correto, a roda pronta, pushback, acionamento, posição número 3, com 1887. Que eu tô pronto. oficial, Puski, reporte pro táxi. Repórter, ela parou, chamada pro táxi. Mike, a cruzinete autorizado a decolar a pista 7, vento 160, correção, pista 35, vento 160, grau 079. Oi, Salvador, bom dia, Xenã 6312, passando externo, baixada de trabalho. Xenã 6312, continua a aproximação, abaixo de autorização de curso. Na aproximação, Guarano, 6312. Xenã 6312, informa o tráfego, decolando pista auxiliar, não interfere com o seu pouso, livre pouso pista 10, vento 150 graus 079. Repouso pista 10, Xenã 6312, sem tráfego. Mike Eco Juliette decolado ao 114, aguarde para a transferência de comunicações. Direita vindo, no ponto de espera, torre ano 8395, ajuste na 0, na 5, morro. 2500, bom trabalho. Mike Eco Juliette, controle 129 decimal 45. 9 é 45, obrigado. No solo azul no meio, chame solo 121 decimal 9. 219 livrando, obrigado. 1887, mantém o ponto esperto. Espera o ponto esperto. 2, Salvador, TAN 3304, só passando em terra, abaixo, travado. TAN 3304, livre pouso pistola 0, vento 1, 60 graus, 62 de nós. Livre pouso 1, 0334. Alfa, reporta antes da Juliette. Essa cara antes da Juliette, tá? Afirmo, antes da Juliette, reporta. Eu chamei 63 e 62. O 187 está visual com tráfego na curtíssima da 0. Afirmativo. Após o pouso do mesmo ali, mantém a pistola 0. TAN 3304, solo aos 20, 121 no decimal 9, bom dia. 219, boa, TAN 3309. 1887, autorizado a decolar a pista 190, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, bom, 1887. Bom dia, 3304, Alfa Juliette, botão 4. Alfa Juliette, botão 4, 3304. Aeronave? Bravo de Luiz, que confirma o local de sobrevoo, por gentileza. Gente, o braço de Luiz está pronto, cópia? Autorizado, bom local. Salvador, Salvador, fundo mil pés, decola 217, corredor axé. Atenda no transponder 0196, controle 129, decimal 45, torre 198, decimal 95. 187, decolado aos 21, controle 129, decimal 45, bom dia. Bom dia, 2945. Bom dia, Altan 3179, com a informação Mike, hotel, cópia autorização para Guarulhos. Sim, 3179, hotel confere, guarda a cópia, por gentileza, para Guarulhos. Guarda. Qual a fala, Esca? Estou mostrando que você vai até o número 2 para a copa agora, por gentileza. Confirma? Ok, gente, por conta de risco, é com a faixa, eu vou dando cópia número 2. Salvador, bom dia, Trip 5297, uma milha para o externo. Trip 5297, bom dia, cheque trem. 297, baixado e travado. Deve pouso, pista 190, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Deve pouso, 297. Transponder do senhor, estou aguardando a liberação do mesmo, ok? Guardando 3179. Seria a saída prevista, pelo menos, contra 3179, por favor? Na firma da Elia da Bridge. Da Elia da Bridge, obrigado. É qual foz que não escuta? Qual a fósca na escuta do solo? Confirma por gentileza se decola da 197 e o pátio de estacionamento. Sim, sim, está autorizado. Serra Whisky Tango Oscar, nível de voo 280, decola da 197. Cumpre o perfil curva esquerda após a decolagem, cumprindo o perfil Momo Cogvo após direto conforme a nota do plano de voo apresentado. Acionando o transponder 5046, controle 129.45. Mas qual que vai direto conforme rota, ok? Conforme rota. Por gentileza, pra ver? Estacionamento? Corrigindo. Táxi, quanto agora em 1.8.95, ajuste no Zego. Trip 5297 no solo aos 30, ali para a direita, 121 decimal 9, bom dia. Direita solo 219, 217. Solo Salvador, muito bom dia, 5297, lembrou? Trip 5297, Alfa Aquilo Parte 3. Alfa Aquilo Parte 3. Tá 3179 na escuta, cota? 3179. 30 Guarulhos, nível de voo 340. Na cola da 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da Elleda Bridge após Bridge intercepta pelo Zulu 1-6. Bravo até Zulu, CCT trilha após conforme a nota do plano. Acionando o transponder 5176. Controle 129, decimal 45. Delta 3179, autorizado 340, autorizado decolagem da 1-0, curva direita da Elleda Bridge, a primeira interceptar Upper Zulu 10 Bridge, depois Upper Zulu 16. 5176, o transponder, 129.45, controle 3179. Casa, bota pronto, se tiver aquecimento, portão 62, 3179. Portará, 3179. o Papa Romeo Eco Alfa Oscar, livre táxi até a interseção Papa, chame para ingresso pista na frente. 214299 para Campinas, o nível 340, decolador no zero, após a decolagem curva direita, cumpre o perfil da EL, lenta após bridge. Em bridge, intercepta P1 no meio para sair conforme a rota do plano, acionando o transponder 5172 e controle em 129, decimal 45. Transfone 5172, chama pronto. O Azul 4299, confirmando que está no confirmável. Pulo 29, decimal 45. Alfa Oscar, reporte alinhado e pronto, pista na frente. Solo aos 3, 5, solo 1, 2, 1, decimal 9. Porta antes da Juliette.